marcante, um emocionante paixão. Quero, quero, quero perder o juízo, vem sensualiza que eu não aguento mais não. Já estou contando segundos pra te ver de novo. Você tá mexendo comigo, me deixando louco. É um misto de amor e prazer, é assim entre eu e você. A gente se manda de novo, de novo, de novo. Quero, quero, quero ser o teu amante, teu caso ficante, um emocionante paixão. Quero, quero, quero perder o juízo, vem sensualiza que eu não aguento mais não. Quase louco de paixão e de prazer. Eu quero tua voz em meu ouvido, fazendo aquele gemido que me faz enlouquecer. Quero, quero, quero ser o teu amante, teu caso ficante, um emocionante paixão. Quero, quero, quero perder o juízo, vem sensualiza que eu não aguento mais não. Já estou contando segundos pra te ver de novo. Você tá mexendo comigo, me deixando louco. É um misto de amor e prazer, é assim entre eu e você. A gente se amando de novo, de novo, de novo. Quero, eu quero, quero ser o teu amante, teu caso ficante, um emocionante paixão. Quero, quero, quero perder o juízo, vem sensualiza que eu não aguento mais não. Quero, ser o teu amante, teu caso ficante, um emocionante paixão. Quero, quero, quero perder o juízo, vem sensualiza que eu não aguento mais não.